teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver.

Quero ver tua face, me leva à sala do trono, mostra tua beleza, quero ver tua face, Deus. Lindo, lindo, lindo és, glória, glória eu te dou, Jesus, Jesus. Lindo, lindo, lindo és, glória, glória eu te dou, Jesus. De Deus diz, como a corça suspira pelas correntes das águas, assim a minha alma suspira por ti, ó Deus. Minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando viverei, quando me verei perante a sua face, as minhas lágrimas têm sido meu alimento de dia e de noite, enquanto as pessoas que estão ao meu redor me perguntam onde é que está o seu Deus. Mas eu me lembro dessas coisas, de quando eu saía em procissão à casa do meu Deus, multidão em festa. E eu pergunto em mim mesmo, por que você está abatida, minha alma, e por que você se perturba dentro de mim? Espera em Deus, pois eu ainda o louvarei a Ele, meu auxílio e Deus meu. Esta canção nos fala sobre isso.

meu orgulho me tirou do jardim. Tua humildade colocou o jardim em mim. E se eu vendesse tudo que eu tenho em troca do amor, eu falharia. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. E eu quero conhecer Jesus, eu quero conhecer Jesus e ser achado nele. E ser achado nele. De fogo. de sobreviver é adorar. No meu arraial vem-me adorar. Uma grande festa, uma linda festa promovida por Jeová. Já sinto o cheiro de vitória no ar, gosto de maná no meu paladar. Abre terra prometida à vista, em Deus eu vou avançar. Antes que uma senhora vou adorar, antes que Deus fale vou adorar. Há um acúmulo de bênção, eu sei, se nele eu vou fiar. Sobre minha vida de fogo, ele me criou. Minha base é fé e amor. Sinônimo de vencer é confiar. E o de sobreviver é adorar. No meu arraial vem-me aceitar. Uma grande festa, por Jeová. Já sinto o cheiro de vitória no ar, gosto de maná no meu paladar. Já tem terra prometida à vista, em Deus eu vou avançar. Antes que uma se abra, vou adorar. Antes que Deus fale, vou adorar. Há um acúmulo de bênção, eu sei, se dele eu vou criar. Há um cheiro de vitória no ar, há um cheiro de vitória. Já posso cantar, já posso comemorar. Há um cheiro de vitória no ar, há um cheiro de vitória no ar. Bendito seja o Senhor, na terra, céu e mar. Já sinto o cheiro de vitória no ar, gosto de maná no meu paladar. Já tem terra prometida à vista, em Deus eu vou avançar. Eu vou adorar. Antes que Deus fale, vou adorar. Há um acúmulo de bênção, eu sei, se dele eu vou virar. Já sinto o cheiro de vitória no ar, gosto de maná no meu paladar. Já tem terra prometida à vista, em Deus eu vou avançar. Antes que uma se abra, vou adorar. Antes que Deus fale, vou adorar. Há um se dele eu vou Oh, impressionante.